ver e ter outra perspectiva. E encarar sem medo a luta da nossa vida. Das avenidas, das vielas, dos limites que ultrapassam a nossa favela. Tamo no páreo dessa corrida, perto da chegada, bem longe da partida. Com suor no rosto e muita história pra contar, de mundos distintos, vindos de um só lugar. Ruas de terra, ruas de guerra, céu aberto. Na esfera do amor e do ódio, errado e certo. Retrato falado de um cotidiano urbano, sem plano, consequência da herança que nos deram por engano. Barraco de pau, goteira na telha, espelho quebrado, disco empoeirado, estado de alerta, destino selado. Necessidade nessa cidade, atrocidade, fim do início, início do fim, adversidade. A rua é o palco, espetáculo sonoro, decoro. Quando o silêncio é quebrado, com um tiro eu oro. Exploro até os poros, os versos vêm como mágica. Arte, dança, canto, música, favela estática. Matemática, tática, prática, enfática, fábrica de medo e coragem, qual é a temática? Sala de sonho e pesadelo, águas amargas. Eleitos de um gueto que vive deixando as marcas. É o gueto que me move, é o gueto que se move. Asas que se abrem ao som de voos mais altos. É o gueto que envolve, é o gueto que resolve. Heróis que acordam cedo em busca de um sonho alcançar. É o gueto que me move, é o gueto que se move. Asas que se abrem ao som de voos mais altos. É o gueto que envolve, é o gueto que resolve. Heróis que acordam cedo em busca de um sonho alcançar. No gueto eu sei quem que é amigo de verdade, eu sei quem aperta a mão com falsidade, eu sei quanto que eu batalhei. Às vezes que sorri, às vezes que chorei. Eu sei com quem posso contar e sei que vão contar comigo. E que não vou temer qualquer perigo. Ser verdadeiro nunca foi proibido. E que sonhar ainda é permitido. Não é qualquer coisa que vai me fazer desistir. Pois as adversidades me dão força pra seguir e continuar. O gueto é meu lar, minha voz é meu grito. E o que dá sentido a tudo que acredito. Eu vivo na rua onde a calçada tem um brilho. O chão é de asfalto misturado com suor. Favela bem melhor, da ponte pra cá, onde a gente é feliz, os problemas enfrentar. Eu ainda creio no poder de mudança. Em cada lugar, cada olhar, a esperança. Sorriso aberto, tô liberto do escuro. Gueto meu mundo, gueto meu verso. Disperso da maldade de quem vem só invadir. Em meio à tristeza, o gueto ainda ri. E mesmo que os bico tente nos impedir, o gueto sorri, o gueto sorri. É o gueto que me move, é o gueto que se move. Asas que se abrem ao som voos mais altos. É o gueto que envolve,